Abra sua Bíblia comigo, irmão. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês o que eu comecei a ministrar hoje pela manhã, acerca do batismo. Romanos, capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo vem escrevendo e tratando acerca da lei, da graça, de como o pecado se manifestou ante a lei, que sem a lei o pecado não se manifestaria, sem o pecado o Senhor não se manifestaria. E agora ele começa o capítulo 6 dizendo: nós vamos permanecer no pecado para que haja graça? E nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que as pessoas, crentes, evangélicos, gospel, seja o título que estão dando, as pessoas, nesse ambiente que chamamos de igreja, estão invocando a graça, estão reivindicando a graça acima de todo pecado, como se fosse assim. Como se eu pudesse viver do jeito que dá e dizer: a graça me alcançará. Realmente, a graça sobrepõe todo o pecado. Não tenha dúvida disso. Mas aquele que tem o Espírito Santo, antes de ir viver liberalmente, seja segundo o conceito desse povo pagão ao nosso redor, seja segundo as concupiscências da própria carne, vai pensar na santidade, na glória, na presença de Deus, e vai dizer: Senhor, eu não quero usufruir da tua graça, porque eu fiquei pecando. Eu quero usufruir da tua presença, que me livra do pecado. Se eu pecar, tem um advogado no céu, junto a Deus o Pai, Jesus Cristo, e o seu sangue me purifica de todo pecado. Se eu errar, se eu pecar por ignorância ou porque eu sou mesmo um pecador miserável, a tua graça me basta. Mas pelo teu Espírito em mim, eu não quero viver um evangelho em que eu posso tudo porque a graça resolve. Paulo está dizendo: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De forma alguma. De modo nenhum, diz ele no versículo 2, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, quem aqui já foi batizado? Levante a mão. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tomou uma decisão de andar com Jesus, se entregou ao governo absoluto de Jesus Cristo e um dia aprendeu que deveria se batizar, mais do que isso, desejou pelo Espírito Santo se batizar como obediência ao mandamento de Jesus, você foi batizado na morte de Cristo. O batismo é um ato público tão simples, para muitos, tão corriqueiro, tão assim, uma opção de programação na igreja, mas o batismo é um ato espiritual poderosíssimo que me faz ser batizado em Cristo Jesus na sua morte. Como Jesus morreu, eu morro no batismo. Então Paulo vem e diz assim: nós que já morremos para o pecado, e esta morte para o pecado, ela está registrada no batismo, nós não viveremos debaixo do pecado. nós não viveremos dominados pelo pecado, porque quando batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Versículo 4, fomos, pois, sepultados. Sabe o que é alguém sepultado, irmão? Aqui jaz fulano de tal. Não tem volta. Não tem volta. Eu e você fomos sepultados. Esse velho homem, essa natureza foi sepultada. Com Cristo, pelo batismo na morte, fomos sepultados. Verso 4. Como Cristo, então, foi sepultado e ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim eu e você andemos em novidade de vida. Geralmente a gente estuda sobre o batismo com aqueles novos convertidos que vão se batizar. E poucas vezes a gente estuda sobre o batismo como uma ministração, uma mensagem, ou um estudo de edificação. Mas o Senhor nesta semana me mostrou claramente que Ele queria que nós estudássemos e meditássemos sobre o batismo. E eu perguntei aos irmãos hoje pela manhã, eu pergunto a você, quando foi que você foi batizado? Você se lembra? Você se lembra do seu batismo? Aqui a gente não faz isso, mas quando eu fui batizado, na minha igreja, eu recebi um diploma. Tem lá em casa até hoje o diploma de batismo. Mas mesmo com diploma, raramente eu penso nisso. Quantas vezes você se lembra do seu batismo? Poucas vezes nós nos lembramos do batismo. Mas o que é o batismo? Por que eu deveria me lembrar mais do batismo? Eu comecei a ministrar sobre isso hoje pela manhã. E nós estamos vendo que o batismo não é um ritual da igreja evangélica. Na primeira parte da ministração, eu menciono o conflito do batismo da igreja católica e o batismo da igreja evangélica. Alguém que um dia se converteu a Jesus Cristo, mas sempre foi católico, sempre vai enfrentar uma luta de um sentimento de trair a igreja católica, porque eu fui batizado quando era criança e agora a igreja evangélica está exigindo que eu me batize de novo para eu ser membro da igreja. Então, para mudar de religião, eu tenho que me batizar de novo. Na verdade, eu aprendi que se eu não for batizado, eu morro pagão. E esses conceitos são todos deturpados lá quando alguém, seus pais, seus padrinhos, te levaram para ser batizado na igreja católica. Pode ter certeza, eles tinham um desejo, te consagrar a Deus. Ainda que a linguagem seja esta, senão você morre pagão, você precisa se batizar porque você tem que ser cristão. Embora isso seja uma teoria, uma doutrina distorcida, ela é fundamentada numa verdade bíblica. Se você não for batizado, você morre pagão. Não é o batismo sem entendimento e sem confissão de pecados, lá naquele ritual tão dedicado, tão solene, dos pais, da família, na igreja católica, que tem que ser respeitado. Alguém está desejoso de consagrar aquela criança a Deus. Quem fez essa bagunça doutrinária e transformou isso num batismo, que faz a pessoa entender, eu já fui batizado, não preciso nunca mais se preocupar com batismo, foi aquela estrutura maligna que começou lá em Roma. Mas hoje, o Espírito Santo continua agindo para nos trazer entendimento. Um dia, meus pais me levaram e me consagraram a Deus. Mas hoje, com o entendimento da minha vida, do mundo espiritual, de que eu sou um pecador, de que eu preciso do sangue de Jesus sobre mim, eu quero morrer para o pecado e viver para Cristo. Então, eu tomo uma decisão pessoal. Eu vou andar com Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. E Jesus disse, então faça um ato público, que é como um registro no cartório, irreversível, mas é muito mais do que isso, é um ato espiritual, Você vai se mergulhar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai publicar diante dos anjos, dos demônios, diante dos homens, diante de toda a eternidade, que você também morreu com Cristo. E ao se levantar destas águas, você vai publicar: eu também, como Cristo ressuscitou, ressuscitei para uma nova vida. Sou uma nova criatura, sou uma nova vida. Leia comigo ainda em Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Com ele quem? Se você olhar o contexto, você vai saber claramente quem. Versículo anterior, a última palavra menciona. Com quem? Com Cristo. Quando eu fui batizado, pode ter sido há 5 anos atrás, há 5 meses atrás, vamos ter batismos agora, nos próximos dias, pode ser que você seja batizado daqui a alguns dias. Quando você foi batizado, quando eu fui batizado, pode ser há 60 anos atrás, há 100 anos atrás, você e eu fomos batizados juntamente com Cristo. Cristo estava naquela cerimônia. Isso é poderoso demais, irmão. Nós batizamos muitos irmãos aqui lá no Rio. É tão bonito, é tão gostoso. Depois nós perdemos o ritmo dos batismos lá. Eu acho que uma vez tinha frio demais, aquela água estava geladíssima. Nós não fomos para lá e nós até poderíamos voltar a batizar lá. Água fria ou não, lá é muito gostoso de batizar. Mas também não tem problema. A gente vai batizar agora na Academia da Fernanda, numa piscina, água aquecida. Fica mais fácil para alguns. Mas não importa onde você vai ser batizado. Importa que, ao ser batizado, um ato simples e aparentemente só religioso, Cristo está presente. Então você e eu temos um memorial. E nesse memorial Cristo estava presente o dia em que eu fui batizado. Alguma coisa celestial, sobrenatural aconteceu nos céus naquele dia. A ponto do maligno cirandar com as pessoas que vão se batizar, trazendo medo: não sei se eu estou preparado. Eu estou achando que eu vou desistir, aconteceu tanta coisa, minha família está falando que eu sou louco, que não vou mudar de religião. Vem todo tipo de pressão e opressão sobre aquele que vai se batizar, ou ser batizado. Nós vimos na ministração, na primeira parte, hoje pela manhã, que até os fariseus e os saduceus desceram e foram lá no meio do deserto, naquele rio, para ver o que aquele homem louco chamado João, o Batista, estava fazendo. É porque o que ele estava fazendo não era tão simplesinho assim. Não era uma coisa tão boba e ridícula. O que ele estava fazendo mexeu com as potestades do céu. Então, no dia em que eu fui batizado, aconteceu alguma coisa que talvez eu nem tenha prestado atenção. Mexeu com os céus. Ficou registrado algo sobrenatural. E Cristo estava ali. Eu fui sepultado. Satanás, um dia eu fui sepultado com Cristo. Eu não existo mais para você. Pecado, eu não existo mais para você. Você pode falar: eu vou te mostrar que você existe, eu vou te perturbar, eu vou te... Não interessa. No mundo espiritual, eu não pertenço mais a Satanás. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu não pertenço mais ao pecado. Eu não pertenço mais ao domínio da minha carne. Eu morri com Cristo naquele dia. Irmão, você pode não ter um diploma daquele dia, você pode não ter uma foto daquele dia, mas eu quero te dizer que você tem um cartório celestial, um registro que ninguém nunca mais apaga, e que só ao mencionar você faz aqueles demônios todos se arrepiarem. Eu fui batizado em Cristo Jesus. sepultado juntamente com ele no batismo. E o versículo continua dizendo: no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Qual poder? Irmão, nós vamos para a beira da piscina e nós fazemos uma cerimônia tão singela, tão simples, para muitos só um ritual evangélico, até mesmo para muitos crentes, uma coisa assim, sem valor: não, não vou não, não vou não, não, não, eu nem conheço, nem sei o que que é, não, não precisa ir no batismo, batiza ali, olha, qualquer jeito. Nós vimos hoje pela manhã que o batismo era a segunda, ou a primeira das duas principais ocupações da igreja nos primeiros anos. Imagina que no dia que Pedro pregou o evangelho pela primeira vez, 3 mil pessoas se converteram. Quantos dias eles passaram batizando 3 mil pessoas? E quantos outros se converteram? A igreja se ocupava de uma coisa, não tinha jeito de ficar ocupando com nada, nada mais. Departamento e organização e isso e aquilo, aquilo outro. Não tinha jeito, só tinha que cuidar de batizar. Então os cultos, toda a ministração tinha que ser em torno do batismo. E se batizava, tinha também a ceia do Senhor. Então a igreja vivia batizando e fazendo a ceia, batizando e fazendo a ceia, dividindo o pão em casa, testemunhando, as pessoas vendo o que? Os milagres que Deus estava fazendo, a transformação de vida, batizando e participando da ceia. Era assim a vida da igreja. E eu e você precisamos nos lembrar do batismo, porque naquele dia em que eu fui batizado, pode ter sido num lugar muito simples, na hora em que eu me levantei da água, eu estava proclamando: ressuscitei-me com Cristo. O Senhor me ressuscitou, sou uma nova criatura. E o texto anterior que lemos diz assim: para andar em novidade de vida. Irmãos, é interessante porque a gente vai em Israel, e uma das visitas mais interessantes, mais assim emocionantes até mesmo, é no Rio Jordão. Tem um lugar que eles vão lá, que é um lugar preparado, você paga para entrar, tem batismos, e tem venda de tudo, vende tudo ali naquele lugar. É um lugar que eu não gosto de ir, às vezes temos que ir porque não nos resta opção. Mas nós descobrimos um lugar, lá em Israel, que o ônibus chega bem perto, a gente desce e é o rio puro. Não dá para entrar no rio como dá nesse primeiro lugar, mas é o rio puro, e a gente vai ali e a gente adora o Senhor naquele lugar. Tem mais lá embaixo também, esse ano agora nós vamos nesse outro lugar, lá perto do Mar Morto, um outro local que também tem um local de batismos, que é o lugar mais próximo de onde Jesus foi batizado. E ali você vê que é um rio pequeno, é um rio simples, mas é um rio que demarca o lugar de passagem. Deus instruiu a Moisés: olha, se acampem aqui, esperem aqui, porque você não vai entrar, Moisés, mas Josué vai levar o povo e vai atravessar o Rio Jordão. Na hora em que atravessar o Rio Jordão, vocês estarão dentro da terra prometida. O batismo no Rio Jordão é um anúncio espiritual de quando eu sou mergulhado na morte de Cristo, eu entro para uma vida nova, a vida depois do rio. Não são duas figuras lindas, interessantes, não, são duas realidades: o rio e o batismo. Deixei para trás uma vida e entrei numa nova vida, vida em Cristo Jesus. Mas, irmão, lá dentro, na terra prometida, tem muitos inimigos. E aquele povo atravessou o Rio Jordão, entrou na terra prometida, tomou posse da terra prometida, mas foi se perdendo na confusão com os inimigos. Lemos lá em Coríntios, Paulo diz isso com muita clareza, que aquele povo precisava ter exterminado com os inimigos. E porque não exterminaram com os inimigos, até hoje vivem oprimidos pelos inimigos. Essa é a minha vida e a sua vida, irmão. todo evangelho que se prega por aí, prometendo que você vai ter um mar de rosas, é mentira. Eu posso dizer aqui, olha, hoje você vai ter uma semana que vai assim, olha, ah, você vai ver, os demônios vão estar tudo debaixo dos seus pés, você vai sair vitorioso, e você vai viver a sua semana, e você pode descrevê-la, você vai dizer assim, foi tão difícil quanto a anterior. Mas a gente entra num lugar evangélico e tem um pregador muito inflamado que diz, vai ser, agora, e a gente acredita, mas no fundo, a gente continua lutando contra os inimigos. Para que serve então o batismo? Para que eu entrei nessa terra? Eu preciso me lembrar do meu batismo. Um dia, eu estou aqui nessa terra, tentando, me esforçando para dar passos em meio a esses inimigos todos, mas um dia eu atravessei aquele rio. Um dia eu me fui batizado, mergulhei. O Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele veio sobre mim e me encheu do Seu Espírito. Eu me tornei membro do corpo de Cristo. Eu fui batizado. Eu participo agora de Cristo. Eu sou uma nova criatura e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Tem inimigos, mas eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmão, eu estou ministrando a você para que eu e você, durante esses dias, resgatemos não apenas a lembrança do batismo, mas toda a verdade do batismo. E assim como fui sepultado com Cristo, eu fui ressuscitado com Cristo, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, naquela piscina, naquele lugar simples, ou lá no rio, ou no batistério, não importa onde você foi batizado. O poder que ressuscitou a Cristo se manifestou num ato simples, quando eu me levantei da água. E está marcado na minha vida. O poder que ressuscitou a Cristo Jesus me levantou naquele dia. E eu vou enfrentar esses inimigos. Eu vou viver essa terra, esses dias, todas essas lutas. Mas eu vou me lembrar de que eu não entrei nessa terra pulando o rio. Eu não entrei nessa terra de carona numa canoa. Eu não entrei nessa terra como espião. Eu não entrei nessa terra como usurpador. Eu fui mergulhado naquele rio e saí do outro lado como uma nova criatura. Satanás, você não tem poder sobre minha vida. Você não tem autoridade sobre minha vida. Eu me tornei uma nova criatura. Sou membro do corpo de Cristo, fui batizado em Cristo Jesus. Novidade de vida é para quem crê, irmão. Praticamente todas as tristezas e opressões que vêm sobre nós são dardos do diabo. Setas. E essas setas vêm sobre os santos, vêm sobre os ímpios, vêm sobre os bons, vêm sobre os maus, vêm sobre aqueles que estão no meio da oração, vêm sobre aqueles que não estão orando, vêm sobre todos, irmãos. Setas, dardos, pensamentos, sugestões, ideias, não vai dar certo. E você vai ver o que vai acontecer. No dia seguinte, vai ser um arraso, você vai ficar triste, você vai ter que enfrentar isso, você vai ter que enfrentar aquilo outro, isso aqui não vai... Fulano vai dizer isso, fulano... O tempo inteiro, dardos do diabo, sou eu que tenho que me levantar e dizer assim, Satanás, fora, porque eu não tenho nada contigo. Eu, naquele dia, assinei publicamente no cartório do céu que não pertenço mais a você, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É o exercício, irmão. A vida cristã não é você vir aqui e receber uma imposição de mãos, uma oração, uma unção, levar um lencinho, lançar uma lembrança, uma mensagem assim calorosa e você vai naquela força. Não, a vida cristã é eu e você exercitarmos todos os dias o que cremos. Eu creio. Quando Jesus, também no batismo, se levantou da água, uma pomba veio e pousou sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba. E uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Quando a palavra do Senhor nos ensina sobre o batismo, João mesmo disse: vocês serão batizados por mim com água, mas quando ele vier, ele vai batizar vocês com Espírito e com fogo. Se você juntar todas estas circunstâncias acerca do batismo na Bíblia, você vai ter claramente o entendimento de que o batismo nas águas leva alguém ao batismo no Espírito Santo. Eu não estou falando de uma doutrina pentecostal, de enchimento do Espírito, e dizendo que é automático. Não estou discutindo doutrina aqui. Eu estou dizendo que uma vez que eu morri para o mundo, que eu morri para o pecado, e que eu fui sepultado com Cristo, e agora ressurreto em Cristo Jesus, eu me torno um com Ele. Portanto, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. O Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Jesus declarou aos seus discípulos: eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. E Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós sugerimos aos irmãos aqui, há um tempo atrás, o livro do irmão Dave Robertson, chamado Andar no Espírito, o Andar no Poder. E eu queria pedir aos irmãos que tirassem das prateleiras esse livro e relessem o livro. Se você não leu o livro, peça a Vaílda aqui durante a semana: eu quero adquirir o livro O Andar no Espírito, o Andar no Poder. E esse irmão Dave Robertson escreve assim: muitas pessoas cometem o erro que foi mencionado aqui, deste homem. Oram em línguas, procurando mudanças repentinas em suas circunstâncias externas. Mas elas perdem a transformação sobrenatural que realmente acontece em seu espírito. E com muita frequência, elas desistem antes que Deus possa terminar sua obra nelas, o que é a maior mudança de todas. Elas procuram algo espetacular, mas perdem os milagres. Dave Robertson está falando sobre o enchimento do Espírito, sobre sermos mais cheios do Espírito Santo. E ele menciona um homem que agiu de uma forma apenas externa, apenas de manifestação externa e visível, e não por uma transformação interna. E ele explica e diz: muita gente é assim. Eu me lembro de algumas vezes, eu me lembro de uma pessoa uma vez que falou assim: ah, eu estou desistindo de ser crente porque eu comecei a frequentar e não mudou nada. As pessoas normalmente, e é natural que a gente entenda isso, estão esperando que o dinheiro venha, que o problema se resolva, que as coisas externas mudem. Quem sabe no culto, nós estamos indo ao culto, hoje eu vou, porque na expectativa de que Deus faça alguma coisa. Que coisa? Externa. Melhore as coisas à nossa volta. E o Espírito Santo vem para nos fazer conhecer a Deus. Que coisa maravilhosa. Conhecer a Deus. Eu fui ministrar em Manaus. Imagina um pavilhão que cabe 10 mil pessoas. Chegava ônibus de tudo quanto é lugar. Você não tem ideia de quantos ônibus e quanta gente entrando. E lotava o pavilhão de 10 mil pessoas. Eu ministrava, eu ia almoçar, eu voltava à tarde. Eu saía para tomar um banho à noite, eu voltava à noite, aquelas pessoas estavam todas lá. Caixas de isopor, farofa, sucos, um franguinho assado, um sanduíche. Ninguém saía de lá. Um calor enorme e as pessoas ali. No dia seguinte, de novo, todas elas ali. No terceiro dia, de novo, todas elas ali. Ninguém se importava com nada externo. Aquelas pessoas queriam Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Provavelmente a maioria delas continuam morando no mesmo lugar, continuam tendo o mesmo dinheiro, o mesmo recurso, mas elas se quebrantavam por Jesus, por Jesus. Eu falei assim, meu Deus, que povo simples, vindo de longe nesses ônibus velhos, nada de conforto, passam o dia inteiro aqui, não arredam o pé, buscando Jesus. Nós buscamos coisas externas. Vivemos um século, uma sociedade que busca coisas externas. E é o que esse irmão está dizendo. E perdemos a maravilha das mudanças no Espírito. Quando eu fui batizado, Jesus Cristo em mim me fez ser possível receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem me revela Deus. Portanto, o que há de mais maravilhoso para os dias depois do Rio Jordão, depois do batismo, não é a vitória sobre os inimigos, não são as conquistas da terra. O que há de mais maravilhoso é que aqui dentro eu começo a conhecer mais o Espírito Santo. Ele diz assim, alguma coisa acontece em seu discernimento na palavra, as escrituras começam a ser claras, as conversas informais com os amigos, pode de repente explicar versículos que nunca nem tinha pensado, ele flui na palavra. Quando as pessoas se aproximam com seus problemas, ela imagina por que elas não fazem isso ou aquilo, por que agora aquilo, tudo lhe é muito claro. Ela compreende o que cada um precisa fazer para que Deus entre na vida e transforma tudo. O que o Espírito Santo faz em nós é compreender o mundo espiritual, as coisas de Deus, ter luz, ter respostas. Tem uma fonte dentro de nós. Senhor, um dia eu fui batizado, me tornei um com Cristo, recebi o Espírito Santo, agora eu tenho uma fonte dentro de mim, mas eu vou para casa e choro, desanimado. Eu ando pelas ruas da minha terra, ah, meu Deus, olha o inimigo, olha isso. Porque eu estou sempre procurando coisas externas, e o Senhor quer nos levar a lembrar essa noite, filho, um dia você foi batizado, se tornou um com Cristo, recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar discernimento, vai te fazer entender as escrituras como você não entendia, vai te fazer discernir as circunstâncias como não discernia, vai fazer olhar para todas as circunstâncias com olhos espirituais. Você não vai mais ser aquela pessoa que vê as coisas e toma atitudes na empolgação, ou então toma atitudes com um sentimento e estraga tudo. O Espírito Santo vai te conduzir para tomar as atitudes, as decisões certas, porque Ele está aqui dentro. Quando foi isso, Senhor? Ah, foi há 20 anos atrás. E nesses 20 anos, eu tenho o Espírito Santo? Tem. E por que que eu estou sofrendo tanto? É você que vai se lembrar. Um dia eu atravessei o Rio Jordão. Um dia eu fui mergulhado naquelas águas. Um dia eu fui batizado, e sou eu que vou exercer. Satanás, você não tem domínio sobre mim, porque eu morri com Cristo, e ressuscitei com Cristo. E o poder que ressuscitou a Cristo, o mesmo poder que me ressuscitou naquele dia, naquela água, saindo de uma piscina ou de um batistério, de um rio, não importa onde, naquele dia ficou registrado do céu, que eu agora sou uma nova criatura, ressurreto em Cristo Jesus. Você já viu alguém bater na mesa, irmão? Você já viu alguém rodar a baiana? Você já viu alguém dizer assim, chega, basta, acabou, acabou, acabou? Você já viu pessoas tomando decisões loucas, inconsequentes, que vão se arrepender amargamente para o resto da vida, na força de não aguentar mais a situação? Por que não fazemos isso nas questões espirituais? Acabou, chega, não aguento mais. Um dia eu fui batizado, um dia eu fui cheio do Espírito Santo, um dia eu me tornei nova criatura. Satanás, acabou para você, acabou. geralmente, a gente, depois de um bom tempo, assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém viu que eu sumi da igreja, ninguém me atendeu, ninguém fez, mas eu estou voltando, vou dar uma chance aí, eu estou voltando, oh, Senhor, me ajuda. Irmão, pode ser que eu e você tenhamos feito isso. E o Senhor vem e nos acolhe com o mesmo amor, diz assim: não, filho, experimenta outro caminho. Um dia eu fui batizado. Que é isso? Um dia eu fui mergulhado naquela água e aquilo não foi um cerimonial qualquer, aquilo não foi uma liturgia da minha religião. Aquilo foi algo sagrado, divino, poderoso. Eu fui sepultado com Cristo e eu fui ressuscitado com Cristo. Tem alguma coisa sobrenatural registrada nas regiões celestes que diz respeito à minha vida. E o Espírito Santo veio habitar em mim. E ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. O texto diz, do pecado, porque eles não creem em mim. O que é o pecado? Ah, o pecado é matar, roubar. Não, o pecado não é matar, não é mentir. Isso são atos pecaminosos. Mas isso são os efeitos colaterais, são as consequências do estado de incredulidade, do estado de distância de Deus. Tudo que não é fruto de fé é pecado. Eu não creio. Creio, claro que eu creio, pastor. Estou crendo, em nome de Jesus, estou crendo. Essa mensagem me fez crer. Estou assim, puxa, eu saí com um foguete. Dessa... Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Aí chega na hora, o inimigo vem. Ah, eu te comer. Ai, meu Deus. No culto não falou que não ia ter mais isso. Aí tá vendo de novo, meu Deus. Olha esse marido, olha essa mulher, olha isso aqui, Senhor. Olha aquilo. Sou eu e você que vamos nos levantar, irmão. Falou assim, quer saber uma coisa, Satanás? Eu sei o que me aconteceu lá atrás. Eu não estou me lembrando, né, do dia tal, no tal ano que eu fui batizado, naquela igreja. Estou me lembrando, né, do que aconteceu no mundo espiritual. Eu morri com Cristo, eu não te pertenço, e eu ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura, sentada à destra de Deus Pai, acima de principados e potestades. Eu te ordeno em nome do Senhor Jesus. Mas essa atitude, só você pode tomar. O pastor não toma por você. Seu pai não toma por você. Nem Jesus toma por você. Só eu e você. Eu fui batizado. Um dia eu fui batizado. E o Espírito Santo me convencerá do pecado. Eu creio. Eu não vou tomar atitude alguma. Seja uma coisa absurda que a gente sabe, que é cabeluda e chama de pecado, seja uma atitude oculta de medo, de desânimo, de abrir a boca para falar o que não deve, porque eu não creio, eu creio. O Espírito Santo me convencerá da justiça. Jesus satisfaz tudo. O que é a justiça? Jesus é a justiça. O que é ser justo? Você pode entender como ser justo um parafuso que entra aqui nessa peça e não tem folga nenhuma. Ele é perfeito para isso daqui. Ele está justo aqui. Assim é o que Deus fez através de Jesus e a minha vida. Se encaixam sem folga, justo. Ele é a justiça, mas é mais do que só essa ilustração. O que é algo justo? É algo que supre com perfeição, sem folga, todas as partes. Foi justo para você? Foi. Estou plenamente satisfeito. Não tem folga. Foi justo para você? Foi. Para mim também não tem folga. Então houve justiça. As pessoas estão achando que justiça é pôr na cadeia o fulano que fez isso e agora ele tem que pagar. Faz parte da justiça quem cometeu um crime e ir para a cadeia. Mas na justiça de Deus vem algo que a gente nem alcança. Tem que ser derramado no meu coração perdão por alguém, para que aquela pessoa plenamente justificada também seja salva. Mas você não sabe o que ele fez contra mim. Você não sabe o que ele fez. Matou. Não importa. E Jesus é esta justiça plena que a gente nem alcança. Ele é a justiça de Deus. Satanás queria levar a mim e a você, com todo direito, porque nós usamos os itenzinhos dele, chamado pecado, e não temos como pagar. Mas ele veio e falou assim: está pago. Então eu e você podemos nos libertar de Satanás e viver com Deus por toda a eternidade de uma forma justa, legal, porque Jesus Cristo pagou o preço. Ele é a justiça. E por fim, como justiça, ele satisfaz perfeitamente. Então o juiz bate o martelo e diz assim: isso pode. Feito. Porque satisfez a justiça. Agora, nesse princípio de que ele é quem satisfaz, é o que ministramos aqui hoje no altar. Eu e você não precisamos de mais nada, irmão. Eu e você não precisamos de mais nada. Nós só precisamos dele. Tem alguma coisa ruim? Você não precisa de mais nada. Você precisa dele. E quem é que nos convence disso? O pastor falando domingo à noite? O Espírito Santo. E se eu não estiver convencido disso, se eu for caminhar a minha semana e não estou convencido, eu estou, é muito pelo contrário, eu estou muito chateado com isso, e eu vou dar um jeito de arrumar justiça, eu preciso entender que está me faltando o Espírito Santo. Que no nervosismo, na impaciência, na amargura, na chateação, na murmuração, eu só encontro uma febre. E essa febre está registrando: falta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me convence da justiça. Ele me convence de que Jesus satisfaz plenamente tudo em todos. Então o Espírito Santo faz isso. Como assim o Espírito Santo vai fazer isso? Eu morri com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Um dia, o cerimonial do batismo aconteceu na minha vida. Eu passei o Rio Jordão. Eu mergulhei naquelas águas e entrei numa nova vida. Novidade de vida. Isso me foi assegurado. E não tem demônio, não tem alma, não tem sentimento, não tem ninguém nessa terra que impeça. Eu quero exercitar. E por fim, ele me convencerá do juízo. Por que do juízo? Então o Senhor mesmo explica. Ele convencerá do juízo porque o maligno já foi vencido. Passo o Rio Jordão, mergulhei, fui batizado, crente, nova criatura, coisa linda, os primeiros dias, mas logo em seguida, é assim com tudo, irmão, é assim com a amizade. Passa uns dias, a amizade já começa a ser testada. Não é como eu estava pensando, é o que eu estava achando. Casamento, passa uns dias. Igreja, passa uns dias. Essa igreja era maravilhosa, a melhor igreja do mundo. Agora eu já não sei, não estou assim mesmo. Esse pastor era uma pessoa maravilhosa, agora eu já não sei. Porque eu tô... Meu irmão, passa uns dias, a ponto do profeta dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio dos anos as coisas ficam difíceis. A gente desanima, a gente cansa, a gente acostuma, a gente... Aviva a tua obra no meio dos anos. Eu tinha atravessado esse rio, Senhor, eu tinha mergulhado lá no início, era tão maravilhoso, mas hoje não está fácil não, Deus. Eu entrei nessa terra, tem inimigo demais, tem coisa muito grande para ser vencida. E é o Espírito Santo que vem e me convence. Filho, descansa. Sabe por que você vai descansar? Porque esses inimigos todos que você está vendo, que te desanimam, que te oprimem, que te sobrecarregam, todos eles já foram vencidos. Quem é que me convence disso? O Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele me convence do juízo. O maligno já foi vencido. Então por que eu estou preocupado? Eu vou adorar o Senhor. Eu vou descansar, eu vou relaxar, me deleitar no que Deus já fez, no que Deus já deu. Mais ainda, eu vou me deleitar na presença dEle. Ninguém vai me impedir disso. Alguém entra na tenda e diz assim, ó, o inimigo está lá fora. Ele falou assim que essa terra é dele. Ele falou que ele estava aqui antes de você. Ele falou assim, não tem problema, ele já está vencido. Mas só o Espírito Santo faz isso, irmão. E eu e você precisamos crer que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, dentro de nós. No batismo, ele veio como uma pomba sobre Jesus. Na promessa de João, Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e fogo. No Pentecostes, como estudamos há poucos dias atrás, ele foi derramado. E Paulo diz assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Quais são os nossos desafios para esta semana? Eu queria incentivar você a se lembrar do seu batismo. Um dia eu fui batizado. Eu gostaria de incentivar você que ainda não foi batizado a dizer, eu serei batizado. Agora eu estou entendendo que não é apenas um rito de passagem, é um acontecimento sobrenatural nas regiões celestes. Agora eu estou entendendo porque que o inimigo me oprime tanto e me convence de não passar por este mergulho. E é agora que eu quero mesmo. Porque uma vez sepultado com Cristo, ressuscitado em Cristo, eu serei a habitação eterna do Espírito Santo. E o Espírito Santo me ensina, me conduz, me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo me consola. O Espírito Santo anda ao meu lado. O Espírito Santo me faz vitorioso. O Espírito Santo me faz conhecer a Deus, o Pai, cada dia mais e adorá-lo em espírito e em verdade. O Espírito Santo. O Espírito Santo traz dom de discernimento de espíritos. O Espírito Santo me traz palavra de sabedoria. O Espírito Santo me traz palavra de conhecimento. O Espírito Santo me capacita para viver as coisas do dia a dia no poder do Espírito Santo. Eu quero viver isso. Fecha os teus olhos. Apresenta ao Senhor o dia em que você foi batizado. Se você está me ouvindo e ainda não foi batizado, você tem a apostila, você tem o material, você tem as outras ministrações que estão à disposição no site para você, com honestidade, com sinceridade, com coração aberto, se aprofundar no conhecimento e o Espírito Santo vai te ajudar a entender que o batismo é um ato espiritual, sobrenatural, incomparável. Um dia eu fui batizado. Um dia eu fui sepultado com Cristo. Eu posso ver na minha carne o que Paulo escreveu. O pecado não me domina. Eu não preciso viver guiado pelo pecado, pelo mundo, pelas paixões deste mundo. Legalmente, ele não tem mais direito sobre a minha vida. Eu fui batizado em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura, Senhor. Eu fui chamado para andar em novidade de vida. Eu quero enfrentar minha vida, minhas lutas, meus desafios nesta semana, evocando alguns memoriais inapagáveis, indestrutíveis. E eu quero, pelo Espírito Santo, te adorar, te buscar. Ó Senhor, nesta noite, estamos no teu altar, e a nossa vida diante do Senhor, rendidos, necessitados, nós oramos ao Senhor e pedimos por uma intervenção. Nós não queremos apenas ter uma lembrança de um episódio há algum tempo atrás. Nós queremos trazer à memória o que nos dá esperança. Fui batizado. O batismo é algo sobrenatural. Eu faço parte do corpo de Cristo. O pecado não tem mais autoridade sobre a minha vida. O inimigo, a depressão, a tristeza, o desânimo, o cansaço, o medo, não tem legalidade sobre mim, porque eu não pertenço mais àquele universo. E até mesmo nessa minha nova vida, quando vêm os inimigos, eu posso ser convencido pelo Espírito Santo do juízo, da justiça, do pecado. E o inimigo não terá poder sobre a minha vida. Peço que você ore ao Senhor nesse momento. Coloque diante do Senhor a sua vida, sua semana. E se há uma luta te corroendo, roubando a alegria, a paz, a segurança, eu convido você a ficar de pé e proclamar: eu tenho uma luta. Fui batizado, passei pelas águas, morri em Cristo, ressuscitei em Cristo, mas ao entrar nessa terra prometida, eu já me cansei, me desanimei, porque eu estou cheio de inimigos à volta, de lutas sem fim. Eu já tinha me esquecido do que havia acontecido nas regiões celestes. Se você está em meio a lutas assim e quer a manifestação da palavra na sua vida, eu convido você a ficar de pé e declarar publicamente: eu estou em lutas e eu estou evocando esta verdade sobre a minha vida. Eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo veio morar dentro de mim e ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Fique de pé e declare assim ao Senhor. É o seu tempo com ele. É o seu tempo com o Senhor. Senhor, eu tenho até corajosamente vivido os meus dias, enfrentado, o Senhor tem até me dado vitórias, mas eu poucas vezes exerço, Senhor, esta verdade de ir contra o inimigo e pisá-lo na convicção de que um dia eu me fiz um com Cristo e eu quero experimentar isso nesta semana. Fique de pé e diga também ao Senhor: eu quero, Senhor. Assuntos do trabalho, assuntos corriqueiros, assuntos que eu acho que vão ser resolvidos de outra forma, eu quero resolvê-los no poder do Espírito Santo, porque um dia eu atravessei o Rio Jordão, eu entrei na terra prometida. Tem inimigos, mas eu os vencerei em nome do Senhor Jesus. Quero me lembrar: eu fui batizado. Serei batizado? Então eu quero me lembrar. Não é apenas um ritual de mudança de religião. É um ritual espiritual, uma cerimônia poderosa nas regiões celestes, que vai mudar a minha vida. Se alguém nessa noite está aqui e ainda não foi batizado, talvez não tenha entregue a sua vida ainda a Jesus Cristo, você pode nessa noite dizer pessoalmente a ele: Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser salvo. Quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero declarar publicamente que não pertenço mais ao mundo, o pecado, a carne, o maligno. Eles não têm nada mais na minha vida. Eu pertenço a Jesus Cristo. O Espírito Santo vai me guiar em todo assunto, em toda a verdade. Se você pode, levante as suas mãos, levante a sua voz e glorifique a ele. Fui batizado. Eu nem me lembrava, eu lembro-me pouco disso, mas eu fui batizado. O Espírito Santo pôde morar em mim, porque eu me tornei um com Cristo. É o Espírito Santo que me convence de que eu não preciso correr apenas atrás das coisas externas, das mudanças externas. Eu posso valorizar as mudanças no meu espírito. Eu posso crer que Ele vai me guiar. Eu convido você a dizer assim comigo: Espírito Santo. Diga bem alto comigo: Espírito Santo, eu te convido a ser soberano, meu guia, meu ensinador, porque eu quero Jesus Cristo como meu único Senhor e o meu Salvador. Eu quero mergulhar em Cristo Jesus. Eu quero morrer em Cristo, mas reviver em Cristo como uma nova criatura. Eu renuncio tudo aquilo que já fiz, que não pertence a Jesus, e eu me consagro a Jesus Cristo. Serei guiado pelo Espírito Santo nas mínimas coisas. Ele me conduzirá em toda a verdade. Eu creio e eu agradeço ao Senhor no nome de Jesus Cristo. E diga amém se você crer.